Ui, quando é que eu já ouvi isto? Yeah.

you're falling for. Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horse. Katy Perry. Make sure you click this link right here and watch an original song called Sunrise. And for all our international fans out there, make sure you check in the description below. We have all the dates. We're going to Russia, the UK, Europe, and Australia. So hope to see you there. See you there, guys. Later. Bye. revenge. I want your love, I don't wanna be friends. Je t'en amour, et je veux ton revenge. Je t'en amour, could write a bad romance.

get those goosebumps every time you come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Worry about those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. Huh. I get those goosebumps every time, yeah. I need that high, yeah. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps every time, yeah. When you're not around, yeah. Throw that to the side, yeah. I get those goosebumps, yeah. It's 713 to the 281, yeah. I'm riding, riding on me. Hey. It's 713 to the 281, yeah. I'm riding, now riding on me. Oh, like a virgin, yeah. Oh. Portugueses. Sim. Não. Mas... Queremos vencer. Sim. Não. Liberdade e democracia. Não. Sim. Seria um absurdo cívico. E uma mulher lá do público gritava: aperta-me as mamas! Aperta-me as mamas! E ele continuava: eu vou dar subsídio às crianças. E ele, ela continuava a dizer: aperta-me as mamas, aperta-me as mamas. E ele sempre a dizer: eu vou descer os impostos. E ela: aperta-me as mamas, aperta-me as mamas. Então foi um segurança e disse: oh, minha senhora, você não pode estar a gritar dessa forma, vou pôr aqui a palavra para ela e disse: olha, eu sou uma cidadã portuguesa que paga meus impostos, por isso é assim, eu posso falar. Sempre que me estão a foder por trás, eu gosto que me aperte as mamas.